tempo de lançar. A palavra de Deus sendo lançada em todos os lares. Oferecimento. Grupo de confirmandos da comunidade de Palestina. Eduarda, Gustavo, Heloísio, Júlio, Letícia, Lorena, Renato, Rogério e Samuel. O programa Tempo de Lançar. Oferecimento. Grupo de confirmandos da comunidade de Palestina. Eduarda, Gustavo, Heloísio, Júlio, Letícia, Lorena, Renato, Rogério e Samuel. Atenção. Com a chegada do verão, uma grande ameaça invade nossas casas. A gente. Precisamos combater os criadores de mosquitos. Faça a sua parte. Não deixe água parada em lugar nenhum. Limpe o jardim, as lixeiras, os ralos e as calhas. O perigo está no seu quintal. Dengue mata. Rede sua cozinha. Secretaria de Saúde. Governo de Paraná.